mais uma. Sim, tá tudo normal, meu bem. O dia foi cansativo. Sim. Eu agradeço por tudo isso. Não sei que dia é hoje, você me faz se perder. Sim. Entre meus horários e seus detalhes. Não quero muita coisa, você identificou meu riso. No meio dessa multidão de 1 milhão, gostou do meu sorriso. Diz que sou seu pretinho. Diz que sou seu pretinho. Perdido em ti, procurando vaga, sem controlar essa emoção. Murros em facas, meu coração, algo sem tradução. Canto mais uma reflexão, bebo com ela no colchão do chão. Transamos na segunda, não existe edição. Seu gemido, uma canção, menina profunda, profunda. Te mordo e você me chupa. Seus pelos arrepiados, tô alucinado com o tamanho da sua bunda. Nesse rebolado, nesse rebolado. Sem pressa, meu bem, faça o que quiser. Você sabe que meu colo é seu trono, né? Ofereço um quarto com 2 vagas. Eu em você, os vizinhos comentam do nosso barulho. Já mandei ele se foder. Não sabia de nada, ela só sentava bem devagarzinho e me chamava de negui. Falei que isso excita o pretinho. Isso excita o pretinho. Não sabia de nada, ela só sentava bem devagarzinho e me chamava de negui. Isso excita. Falei que se recito preti. Falo de amor pra ela e das minhas ideias. Rindo dos vacilões com ela na janela. Meu Deus, que mina é essa? E que horas era? Escrevo pro mundo? Errado, sigo profundo. Sou o brilho nos olhos dela, cigana da minha lua. Vamos brindar tudo aqui na nossa rua. Não sabendo de nada, num dia de sol lá em casa. Só bebia e conversava. Maldade no olhar domina, no piscar ela já estava em cima. Com a roupa mais curta, tive que dó da mina. Falou que sou uma droga e que sempre me queria. Nosso sexo em destino se visto clandestino. Risco de extinção, esse seu amor é bandido. Não sabia de nada, ela só sentava bem devagarzinho e me chamava de negui. Falei que isso excita o pretinho. Falei que isso excita o pretinho. Não sabia de nada, ela só sentava bem devagarzinho e me chamava de negui. Isso excita o pretinho. Isso excita o pretinho.